Desce na quebrada que você vai ver. Desce na quebrada que vai se foder. Cê tá pensando que tá bom, abre o olho meu chapa. Barra tá pesada, olha a cintura da rapaziada. Desce na quebrada que você vai ver. Desce na quebrada que vai se foder. Cê tá pensando que tá bom, abre o olho meu chapa. Barra tá pesada, olha a cintura da rapaziada. Aí malandro, metida perigoso. Não vou mandar recado em você, não está de olho. 157 na quebrada, é retrocesso, não adianta, é só regresso. Roubar trabalhador pra no domingo com as vadia. Ficar pagando de carro, motinha, não é a nossa cara. Bater palma pra canalha, ladrão que é ladrão. Respeita a área, na frente das crianças. Ele cheira, ele fuma, nunca deu um trampo. Pros truta não faz uma, só na sucção. Vacionando os ladrão, mexe com a mulher dos cara. Vai pensando que tá bom. Mulher casada cheira sangue, e ele não sabia. Com a flor do Paraíba, esse já não brinca. Subiu pra exemplo de quem fica. O certo é o certo e o errado não se cria. Realista, nós riscos, pilantra, os jack. Traíra, talarico, segura pé de prédio. De chinelo arrastando, polícia pra quebrada. Tirando o sossego da rapaziada. Segura, não deixa esse pilantra ir pra casa. Cê quer pagar de monstro? Ah, olha a quadrada. Engatilhada na tua cara, pronto pra ser disparada. Se você não respeitar os disciplina da quebrada. Desce na quebrada que você vai ver. Desce na quebrada que vai se foder. Cê tá pensando que tá bom, abre o olho meu chapa. Barra tá pesada, olha a cintura da rapaziada. Desce na quebrada que você vai ver. Desce na quebrada que vai se foder. Cê tá pensando que tá bom, abre o olho meu chapa. Barra tá pesada, olha a cintura da rapaziada. Desce na quebrada que você vai ver. Quem sabe uma bala perdida na brisa possa encontrar você. Se vacilar aqui vai perceber. Se deu mancada, levou bala rajada na cara daquele que é sem proceder. De rolê na quebrada, polícia observa crianças descalças pisando em cápsulas de cocaína. Senhora de idade no corre das pedras de crack. Moleque de 11 nas motos sem placa querendo destaque. Eu vejo igrejas vazias e lotados bares. Álcool na mente, pólvora no pente, sangue quente, entende? E que se foda o estatuto do desarmamento na quebrada. A lei da bala, peça carregada na cinta pra viver sem medo. De igual pra igual, polícia, cidadão, bandido. Ninguém vai abusar, pois tá ligado, também toma tiro. Se ramelar eu perceber, na cabeça eu miro. Desce na quebrada, maquinada, que tô bem tranquilo. Ninguém vai desrespeitar, vai ser melhor conversar. Também morre quem atira, o ditado já ouviu falar. Por isso mesmo trepado, disciplina meu chapa. Sem nariz empinado, sem motivo não saca. Cagueta, talarica, é lixo, manda pra vala. Pé de chinelo, metida, bandido na madrugada. Tome cuidado com a mente dos loucos, psicopata. Fica ligado, olha a cintura da rapaziada. Desce na quebrada que você vai ver. Desce na quebrada que vai se foder. Cê tá pensando que tá bom, abre o olho meu chapa. Barra tá pesada, olha a cintura da rapaziada. Desce na quebrada que você vai ver. Desce na quebrada que vai se foder. Cê tá pensando que tá bom, abre o olho meu chapa. Barra tá pesada, olha a cintura da rapaziada. Se der mancada sem perdão, os mano cobra caro. E na calada da noite se ouve vários disparos. Língua comprida, eu te garanto, mano, é sem futuro. Se for esperto, malandro, se faça de surdo mudo. Aqui a sentença é aplicada em quem não cumpre as regras. Pra entrar foi mamão, mas pra sair, vem com reza. Lembra dos boy então, serviu de exemplo. Catar as menininha, depois só lamento. Na madrugada você vê mano espancado no beco. A lei é foda, desandou, não é aceito no gueto. Entrou na pedra, se perdeu, é mais um passo pro inferno. A vizinhança filma tudo. Esse é o mundo moderno, a viatura passou. Tem mais um corpo no bar. Os curiosos ali, será que vão enquadrar? Eles perguntam quem foi, a resposta eu não sei. Mas na verdade nem importa, não perdoam ninguém. É mais um caso arquivado, destacado em jornal. A sociedade esquece rápido. Aqui é natural, insegurança é o que tem. O medo te faz refém. Políticos fingem ter dó, mas não ajudam ninguém. Cada macaco no seu galho, já diz o ditado. É só um toque pra quem não entendeu o recado. Fique esperto, pense antes de descer na quebrada. Olha a cintura da rapaziada. Desce na quebrada que você vai ver. Desce na quebrada que vai se foder. Cê tá pensando que tá bom, abre o olho meu chapa. Barra tá pesada, olha a cintura da rapaziada. Desce na quebrada que você vai ver. Desce na quebrada que vai se foder. Cê tá pensando que tá bom, abre o olho meu chapa. Barra tá pesada, olha a cintura da rapaziada. Tem barulho de tiro na zona oeste. É mais um fato repetido de um reprovado no teste. Por isso reze pra entrar e pra sair. Pilantra e otário não se cria aqui. Teste de sobrevivência é teste de malandragem. A vida é dura, é verdade, mas não tão dura quanto as grades. Não se acovarde quando nos vê caminhar. Pode piscar, relaxar, só não pode vacilar. Quem vacila cai e quem cai não levanta. Só existe uma chance, quem não é se espanta. O mar aqui é agitado e poluído. Somos cardume de caça, trem bala fora dos trilhos. Seu proceder falar mais alto, sua humildade vai além. Seja faca de vida ou pão e não pescoço de um refém. Falar que pode na quebrada não é sinônimo de poder. Possuir uma coroa que não foi feita pra você. Vitória para os oprimidos, sem ostentação. Tô suave na quebrada, longe de qualquer prisão. Hoje o quilombo dos Palmares tá armado, tá ligado. O povo sofrido do gueto quer ser respeitado. Se atente à escuridão e veja a dança dos vultos. Zona Oeste, São Paulo, eu não virei de fundo. Zona Oeste, São Paulo, eu não virei defunto. Desce na quebrada que você vai ver. Desce na quebrada que vai se foder. Cê tá pensando que tá bom, abre o olho meu chapa. Barra tá pesada, olha a cintura da rapaziada. Desce na quebrada que você vai ver. Desce na quebrada que vai se foder. Cê tá pensando que tá bom, abre o olho meu chapa. Barra tá pesada, olha a cintura da rapaziada. Quando que você me diz uma coisa dessa, cuzão? Veja bem, não tem ninguém por nós. Então tudo bem se for com a minha voz. Eu represento mesmo as ruas sujas do Jardim Peri. Para os loucos envolvidos, tamo junto. Mas agora pra mandar, vamos lá pra cantar, representar os verdadeiros. Humildade que vem do berço, mantendo sempre o respeito. Se é branco ou se é negro, sou ninguém mortal do gueto. É desse jeito, mano, que vejo correndo. Sempre pelo certo, do certo sempre foi justo. Eu não te iludo, eu falo, é sério. Não tô aqui pra brincar, eu cheguei foi pra somar. Nessa porra não tô à toa, levando de boa na caminhada. Então, mano, na minha, sai voado, sai do meu lado. Pois aqui tá mais embaçado, calejado das ideias. Tamo junto e misturado, ah, coitado. Então me engana que eu gosto, João. Preste atenção, a carteira tá vazia. Mas tô rodeado de vários irmãos, várias quebradas é a solução. Então escuta, falou de mim, agora ouvi. Meu som, otário, se iluda. Respeito é pra quem tem na quebrada, não tumultua. Fique na sua, senão acaba levando sal. Os meninos tá virado noite e dia pra pegar. Dá licença, então deixa eu chegar. Minha quebrada vou representar. Som do gueto é desse jeito, mantendo respeito em primeiro lugar. Humildade é trazida do berço, entre becos e vielas. Rua suja, barraco de pau. Não me leve a mal. Desce na quebrada que você vai ver. Desce na quebrada que vai se foder. Cê tá pensando que tá bom, abre o olho meu chapa. Barra tá pesada, olha a cintura da rapaziada. Desce na quebrada que você vai ver. Desce na quebrada.